pra tirar o pé do chão, hein? Mais calmo. O meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil. Você me achava muito esquisito, eu te achava tão chata. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. O meu amor pode estar do seu lado. O meu tá aqui na frente. O amor é o calor que aquece a alma. O amor com você do meu lado. Mas tudo